All the ducks are swimming in the water. Balderalderalder, balderalderalder. All the ducks are swimming in the water. Balderalderalder, balderalderalder. Houston, over. Roger, Houston, we read you us. But we've got it. We've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room. This is Apollo Control Houston. Switching now to the voice of Jim Lovell. 560.5. Good to hear your voice. Sejam bem-vindos à 10ª emissão do Moscas Volantes. Após 3 semanas de ausência, estamos de volta e abrimos com Nice Weather for Ducks, de Lemon Jelly. Seguiram-se os Public Service Broadcasting, aqui remisturados pelos Maps, no tema The Other Side, incluído em The Race for Space Remixes. O Moscas segue com os The Invisible e o tema K-Town Sunsets, que registra a colaboração de Conan Mocassin. Fiquem por aí. Hanging in the sun, so this dance starts again. Hanging in the sun. Seguiram-se mais três temas depois dos The Invisible: Cellars e o tema Tropical, Lady Hawk, que está de regresso aos discos com Wild Thing, de onde ouvimos Sweet Fascination, e ainda Cat's Eyes e o tema Names on the Mountains. Avanço com os Hierophants e o tema Fag Hop, e ainda Virginia Beach dos The Casket Girls. My mind has mangled, 'cause I No Moscas Volantes fazemos, por norma, uma espécie de ao tempo volta para trás por alguns minutos, e lá vamos nós até 1995, quando Scott McCloud e Johnny Temple, dos Girls Against Boys, formaram os New Etco Jack, com Geoff Turner e Nick Pelicciotto, e ainda Charles Bennington. Me Acuerdo de Ti é um dos temas que faz parte do álbum homónimo, lançado faz agora 21 anos. Thank you. disguises, plans will never do. Like the king of deathbed regrets and the queen of last requests could ever choose. Yeah. Cold out like passagem por temas mais fortes, por assim dizer, os Pause e Complete Contempt, ainda Julie Ruin com Mr. So-and-So, e abrir, depois dos New Etco Jack, tivemos os Arms e o tema Missing. Avançamos com os Yast e o tema I Can't Steal Any Song I Want. We'll be right back. Após uma ausência de alguns anos para se dedicar a outro tipo de atividades culturais, Kate Jackson, a vocalista das Long Blondes, regressa aos discos com British Road Movies, onde reúne uma série de temas que compôs, dos quais faz parte este Wonder Feeling. O Moscas Volantes está a caminhar para o seu final. Vou fechar com California Snow Story, o tema Outliers, e ainda J.C. Flowers, que fez esta versão de China Girl, do grande David Bowie. Prometo que volto daqui a 15 dias. Até lá, fiquem bem.